legal de ser. Me fascina, me domina com essa mina. Tem clima pra você ver. Quando ela entra no baile é demais. No gingado, rebolado que essa mina me atrai. Pensamento, sai que sai, não quero pensar nela. És tão bela, Cinderela, meu coração gela. É o que há, se ela vir pra cá vou ter que catar. Pelo menos vou tentar, que mina linda rapá. Ela tem inteligência, não apenas beleza. Ela é maquiavélica no estilo duquesa. Se é princesa é porque sabe agir. Pera aí, no seu quarto só curti a Dinadi. Explicado porque tem personalidade. Se no meio da escuridão ela é a claridade. Estrela que brilha na imensidão do céu azul, que desfila nas quebradas de norte a sul. Ela é demais, ela vem, essa mina me faz ver. Sim, ela vem, ela tem, ela me detém. Com seu jeito todo especial, me convém. Olha, olha ela, ela vem. Fazer o que? Se ela é mais forte e linda mulher, irresistível em qualquer lugar que for. Sei que é e sempre será. Se continuar com esse jeito meigo de conquistar, de dançar, pois no passinho ela vem chamar a atenção de quem. Vem, que cê tem o dom secreto, meu bem. Tá no baile, tá mil grau, de careta marginal. Passa mal quando ela desce até o final. Vagabundo pisa na bola quando já não quer mais. Depois fica se rastejando, louco, correndo atrás. Olha só, o ciente na finta, mina não quer saber de droga. A beleza é pura, a mina se cuida, na rua é notória. Vitória pra nós, sai um brinde pra ela. Uma linda mulher que não é de novela. Ela é